as pedras vão rolar solta. Com ele, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Você se faz de vítima e só me vem com lástima. Vem me fazendo crítica completamente estúpida. Você que foi tão lúcida e se tornou apática, uma pessoa frígida, igual a uma máquina. Me acha sexo maníaco, um cara antipático. Quando te quero romântica, pedindo seu calor. Meu coração não é de plástico e eu não sou de elástico e nem tão pouco mágico. Só quero seu amor. E só me vem com lástima, vem me fazendo crítica completamente estúpida. Você que foi tão lúcida e se tornou apática, uma pessoa frígida, igual a uma máquina. Me acha sexo maníaco, um cara antipático. Quando te quero romântica, pedindo seu calor. Meu coração não é de plástico e eu não sou de elástico e nem tão pouco mágico. Só quero seu amor. Me acha sexo maníaco, um cara antipático. Antipático. Gosto de você quando me deito, rosto recostado no seu peito. Assim que eu te sinto, me deleito, acho perfeito. Eu atravesso o muro da vergonha, do você me atiça e me assanha. Me arranha, abraça, beija, bate, apanha, mas sempre ganha. Você me assume, me consome, fala meu nome, o nome, o nome. Lucio, a fome de amor, a sua fome nunca some. E você mexe, mexe, mexe, remexe, cola, cola e se descola. Não se controla, embola, embola, deita e rola. Saudade. Gosto de você na minha cama, quando você se deita e me chama. Assim o nosso amor acorda em flama e a gente ama. Gosto de você mais do que muito, porque combina sempre o nosso assunto. Na hora do prazer sente o momento e chega junto. Você me assume, me consome, fala meu nome, o nome, o nome. Rebelde. Lucio, a fome de amor, a sua fome nunca some. E você me

DJ Rebelde. Outra vez estou amando, outra vez eu sei que vou chorar. Vai embora. Não sei porque é que só comigo isso é assim. Só eu gosto sempre. Só pra chegar muito carinho, toda a família aí do Ramonson, lá de Curralinho, lá do Marajó, abração vocês, hein? Não vai mudar. Fala, galera do Ramonson. O resultado até de Ramonson, abração a todos vocês, galera do Ramonson, lá do Curralinho, vieram lá de Curralinho pra vir pra Maloca da Pureza, curtir essa terça-feira especial. Obrigado! Maior. Amigo de seu e toda a equipe Sem Futuro, lá do Tacachó. Capaz de amar a toda hora. Abração. Se sempre alguém que eu amo no instante vai embora. Não sei porque é que só comigo isso é assim. Só eu gosto sempre. Ninguém gosta de mim. Quem é que gosta de ti? Desta vez não vai mudar. É a gente mesmo. Já sei o resultado. Eu vou chorar. Bora, Sandra. E o meu amor. Bora, alemão. Será maior. Estar com você, você não sabe o bem que me faz. O seu calor me aquecendo assim me faz pensar que gosta só de mim. Se as horas passam e você não vem, eu começo a desconfiar, pois me disseram que viram você ao lado de um outro alguém. Amor, amor, esta noite lhe digo que não vou sair. Só vou se você me disser. A menina que estava ao seu lado, diga quem é. Será apenas uma conhecida ou mais o quê? Amor, amor. O Tássio que tá devendo uma pizza pro Rebelde. Perdeu a aposta, hein? Vou sair. Nada, não, Vanessa. Só se você me disser. Última vez, moleque, quase ele vira lancha. Não admito que um outro alguém tenha os mesmos beijos que são meus. Não quero nem pensar que vou perder o amor que tanto eu lutei para ter. Se as horas passam e você não vem, o ciúme vem me maltratar, pois todo mundo diz que você só vive a me enganar. Amor, amor, esta noite lhe digo que não, não vou sair. Só vou se você me disser. A menina que estava ao seu lado, diga quem é. Se era apenas uma conhecida, ou mais o quê? Vou tocar malado, fundão! Amor, lá vai, pedrada! Essa noite DJ Rebelde! Feira é pureza. Você quer acabar de acabar quem já está se acabando. Destruir uma vida que tanto custou pra nascer. O seu desejo é me ver em seus pés rastejando, migalhas de amor, isto eu não vou fazer. Bora que agora parada! Já vi coisa melhor se acabar. Toma! Quem está nas alturas cair, este orgulho que está carregando debaixo da terra vai se destruir. Sempre humilde estarei todo tempo, esperando sua decisão. Quero ver quando queres parar com tanta humilhação. Saudade à pureza, é terça-feira. Você quer acabar de acabar quem já está se acabando. Destruir uma vida que tanto custou pra nascer. DJ Rebelde. O meu desejo é me ver em seus pés rastejando, me vingando migalhas de amor, isto eu não vou fazer. Já vi coisa melhor se acabar. Direto do túnel do tempo. Este orgulho que estás carregando debaixo da terra vai se destruir. Sempre humilde estarei todo tempo, esperando sua decisão. Terça-feira. Quero ver quando queres parar. Fala aí, alô! Da humilhação. Meu parceiro Elo, meu motor é Elo. Eu aqui, Rebelde. Toca uma música pra mim. Se dá pra encaixar. DJ Rebelde. Os seus olhos tão lindos não dizem que ela vive num mundo sem luz. Vai, garoto! E traz sempre um sorriso no rosto e carrega a sua cruz. Ela não vê o céu e o mar, as estrelas, o sol e o luar, mas sente o perfume das flores. Essa, mano. Quando estou pra chegar. Aí tu olha pra ela e canta assim pra ela. Essa menina diz que meus olhos são os meus olhos, que vê o mundo quando está comigo, sente a claridade em meu rosto amigo. Aí Suzy Gouveia. Ela vê em mim o sol do Ah, agora sim. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim, ela me faz sonhar. Até choro quando suas mãos... Amém, Senhor, pelo amor de Deus. O meu carinho é seu conforto, ela vem a luz do seu olhar. Ela vê em mim o sol do amanhecer. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro vai matar o amado. Trouxe tanto amor. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la. Obrigado, Alex Popista! Obrigado, Ligiane! Sem ver que é tão bela, mas Deus... Obrigado, meu grande amigo, Sandro! Ela me faz sonhar. Ao meu gordinho, vai ficar meu gordinho. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. O meu carinho é seu conforto. Ela vem na luz do... Eu vou deixando a minha saideira. A minha saideira de hoje. Eu vou deixar por conta do aniversariante da semana. A luz do... DJ Edilson! A luz do Senhor. Músicas que marcaram sucesso. Não chore, não pense, eu estou. As músicas que no passado fizeram sucesso hoje são pura recordações. Aqui você. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender que sem você sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Chamando abração o meu amigo Sapo do Ala Vileta. Alô, Sapo! Sem te ver, só agora eu fui compreender. Aí mandaram, foi anônimo. Que foi anônimo. Sem você, foi anônimo, foi anônimo. Sou planta sem raiz. Mandaram o abraço saindo fora. Quebra. Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. E pra começar, obrigado por isso. Eu já terminei, já tô terminando de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Que sem você sou planta sem raiz.